Queria compartilhar com vocês hoje sobre... No mundo nós temos hoje pessoas que não conhecem o Senhor, que ainda são desconhecidos de Deus, que ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E que por isso precisamos de evangelista para chegar a essas pessoas. Então há muita gente no mundo que ainda não conhece o Senhor, apesar de ter uma religião, apesar de ter uma crença, apesar de acreditar em alguma coisa. E muitos até acreditam que estão no caminho de Deus, mas ainda não conhecem o Senhor. Temos na igreja pessoas que já conhecem o Senhor. Tem pessoas que já conhecem o Senhor e que a cada dia têm se tornado discípulo do Senhor, submetendo a palavra, a obediência, né, buscando de Deus conhecer o caminho, praticar a verdade para alcançar a vida eterna. Mas, infelizmente, na igreja ainda há uma grande maioria, que é multidão. Que é multidão. Então, queremos falar hoje não daqueles que estão lá fora, porque a palavra é para aqueles que estão dentro, né? Falar com vocês sobre discípulo e sobre multidão. Discípulo e multidão. A multidão tem algumas características interessantes. Ela prefere participar de reuniões, né, onde tem muita gente. Porque para ela é fácil. Ela entra, ouve, pega o pão, pega o peixe e vai embora. Ela gosta de volume, de quantidade. Para ela ficar fácil, ela entra, se alimenta, toca em Jesus, consegue a sua cura e vai embora. O discípulo não. O discípulo prefere grupos menores, onde ele pode ser tratado individualmente, corpo a corpo. Ele se permite ser visto, ser enxergado, né, ser lavado pela palavra, por Jesus, através da vida de um irmão, de um pastor, de um mestre, de um profeta, de um apóstolo, de um ancião. O discípulo já é filho, a multidão ainda não. O discípulo, ele já é membro do corpo de Cristo, a multidão ainda não. E todo membro do corpo de Cristo tem uma função. Então Jesus falou assim: olha para a árvore, se ela tiver frutos bons, a árvore é boa. Se os frutos não for bom, por mais que seja belo a árvore, não é de Deus. Então nós temos que buscar a nossa vida, né? Deus nos permite, nessa época que ainda estamos vivos, a gente verificar se nós estamos na posição ainda de multidão ou se já dispomos a ser discípulo. O discípulo, normalmente, ele vai gostar de frequentar as reuniões nos lares, porque o grupo é pequeno, porque há mais comunhão, a gente começa a se conhecer mais, então você começa a entender a dificuldade do irmão, você se deixa conhecer, então há a comunhão entre os irmãos para que o Espírito Santo de Deus possa consolar-nos, direcionar, fortalecer, né, e mudar o nosso caráter. O projeto de Deus é mudar o nosso caráter, nos tornando cada vez igual a Jesus. O discípulo permite, a multidão não. A multidão faz corrente para conseguir a casa, o apartamento, o casamento, o emprego, quer todas as coisas que te dão refrigério nessa vida, mas não quer mudança de caráter. Senhor, eu toco no Senhor, eu toco como aquela mulher que tocou e foi curada daquela hemorragia. Eu toco no Senhor, eu quero a minha bênção. Agora, quando Jesus se vira para tocar, a pessoa sai fora. Para mudar o caráter, a pessoa sai fora. Eu venho de uma família muito religiosa, italiano, católico roxo, quase fui padre, indo para o inferno, com todas as glórias do inferno, acreditando que estava no caminho de Deus. Quando eu me converti, conheci o Senhor, comecei a conhecer o Senhor, fui vendo tantas coisas erradas que eu tinha aprendido com a religião. E depois de um certo tempo eu descobri que dentro do grupo evangélico também eu poderia ser um grande e fiel religioso, estar no meio da multidão. Eu sou como vocês, não sou perfeito não, mas como diz Paulo, eu estou correndo, tenho um alvo, tenho um objetivo e nós vamos alcançar. Não porque somos bons ou porque somos fortes, porque somos dignos, é porque o Senhor é fiel, Ele olha para o nosso coração, e se há intenção, a vontade, o desejo de se achegar a Ele e ser filho eternamente, Ele vai cumprir a obra da nossa vida. Agora, se não, nós vamos ficar no meio da multidão, recebendo a chuva como o pecador também recebe, recebendo o sol como o pecador também recebe, curas, o pecador recebe cura. O Espiritismo faz cura, mas não salva a alma. Satanás opera com milagres e maravilhas também. Apocalipse fala que no final dos tempos virão falsos profetas que manifestarão sinais e maravilhas. E se a igreja não tiver o Espírito de Deus, será também enganado. Amém? Com a palavra que a gente vai compartilhar de Deus, eu tenho a responsabilidade de compartilhar a verdade, porque senão Deus cobra de mim. E por ser verdade, vocês também têm a responsabilidade de ouvir e praticar, porque senão também serão cobrados por Deus. Amém? Então eu queria que vocês inclinassem a sua cabeça, né, dobrar a cerviz. Vamos orar ao Senhor pedindo para que a misericórdia seja conosco, que possamos entender e quando sair daqui a gente sair buscando uma prática, porque Deus tem ministrado tanta palavra na igreja, palavra boa, né, e a gente tem visto pouco fruto, pouco resultado daquelas palavras. Né, como um comercial que passa e no próximo comercial você já esqueceu o anterior. Que a gente venha ser realmente buscar a fidelidade de Deus, ser fiel ao Senhor, buscando a salvação. Amém? Que nós possamos então dobrar nossa cerviz diante de Deus como um sinal de reverência a Deus, à palavra, a Jesus e ao Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós como igreja aqui reunidos, queremos pedir ao Senhor, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, Senhor, de hoje, pelas nossas falhas, pela nossa ignorância, pela falta de conhecimento da Tua palavra, Senhor, e por não ter podido, Senhor, exercer 100% daquilo que já sabemos do Senhor. 100%, Senhor, mas temos certeza que o Senhor busca de nós é a perseverança e não a totalidade, Senhor, que a cada dia será acrescentado em nós o caráter de Cristo. Por isso nós te pedimos que nesse dia o Senhor abra os nossos olhos para ver, capacita nossa mente a entender, abra o nosso ouvido para ouvir e nos dá um coração, Senhor, aquebrantado, um coração de carne que possa receber a Tua palavra e buscar, Senhor, viver, praticar, exercitar, para que a palavra do Senhor tenha testemunho na terra, Senhor. Não apenas palavras, Senhor, ditas, mas palavras vividas, Senhor. Que o Senhor possa se manifestar nesta terra em vida, através do testemunho da Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém?